Torre Salvador é gol 1817 para pushback acionamento, 20 metros. Autorizado sem táxi, gol 1817. Tomarei para o táxi, 1817. Torre Salvador é o gol 1817 para o táxi POB 135. Alterna Galeão com 3 horas e 47 de autonomia. 1817, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 10. Ok, Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. E o ajuste 10, 10, gol 1835. 8.7. Identificação, autorizado, chega da Mari. Esse mantém o nível 050. O ajuste na 090. Afirmativo, informação eco desce ao 050 na Mari. Uno 271, desça via chegada para 2.000 pés. O ajuste 1090. Reporta estabilizado no ILS. Afirmativo, descendo via 2000 vai reportar estabilizado no 271. Torre Salvador é gol 1-8-7. Tá pronto, se aproximando com espera do 1-0. Gol 1-8-7, a linha e decola, sinal 0, vento calmo. E autorizada a linha e decolada 1-0, gol 1-8-7. Oito no sete, decola aos 40, controle 1-9, decimal 35, bom dia. Bom dia, passando ao controle 1-9-35, 8-7. Controle de Salvador, bom dia, o gol 1-8-7, decolado na frente. Gol 1-8-7, bom dia, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sai da. Para os 360 na saída Árvore, com 1-8-7. 42. Dono 897, me mantenho nível 360, chame Centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 260, 1288, voo no 897, boa noite. Boa. Localizador 1271. 1271, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 186, torre. Torre Salvador, boa noite, gol 1271. Boa noite, gol 1271. Tem livre pouso, pista 1-0. Vento 050 graus, 4 nós. Livre pouso, baixado travado, gol 1271. 1271, salva o 52, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate é o 62, 71.